Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvintes. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse quem vos fala é Luciano Lourenço Neto e eu vou ser o seu apresentador. Hoje aqui na bancada eu tenho à minha direita, Zé Roberto. Boa noite, Zé, e qual é o seu destaque? Boa noite, ouvinte. Boa noite, Luciano. E meu destaque vai pro Palmeiras na Libertadores, que hoje enfrenta o Nacional no Uruguai. Já logo do lado do Zé eu tenho o Giovanni Antonelli. Boa noite, Giovanni. E qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, querido ouvinte. Meu destaque vai pro empate do São Paulo, que complicou o time na Libertadores. Já no meu lado oposto aqui eu tenho o Fred Nunes. Boa noite, Fred. E qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes. O meu destaque vai para a vitória do Corinthians, que teve ontem talvez a melhor atuação na temporada e deixou bem encaminhada a classificação. Já aqui no meu lado esquerdo eu tenho o Pedro Rocha. Boa noite, Pedro. E qual é o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite a todos da bancada. Meu destaque vai para a Europa, com os jogos da Champions League e da Europa League agitando agora as quartas de finais que vão vir por aí. Muito obrigado, Pedro. E para começar o debate, vamos falar do Verdão, que vai jogar hoje. Então, pode subir no do Palmeiras, por favor, Flávio. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. É, o Palmeiras que enfrenta o Nacional do Uruguai hoje às 9h45 da noite, lá em Montevidéu. O Palmeiras, ele precisa de uma vitória, porque semana passada perdeu pro Nacional aqui no Allianz Parque. E a gente percebe que o time estava um pouco desarrumado, mas agora o Cuca vai ser o primeiro desafio do Cuca. Quais são as perspectivas desse jogo para vocês? Eu acredito que o Palmeiras vem bastante diferente do jogo que perdeu semana passada para o Nacional, jogando no Allianz Parque. Teve uma atuação um pouco melhor contra o São Paulo. E acredito agora com a chegada do Cuca, vamos ver um time mais equilibrado dentro de campo, mais compacto. E tem possibilidade de sair com a vitória lá no Uruguai. E lembrando que o Cuca já fez alguns testes no treino do Palmeiras. A provável escalação vai ser Vitor Hugo, Edu Dracena, Lucas, Egídio. Egídio ou Zé Roberto? O Zé depende vai jogar do posicionamento. É mais provável. O Zé provavelmente vai jogar no meio. Gabriel e a volta do Gabriel, que ano passado fazia uma grande diferença para os jogos, sim, do Palmeiras. A gente percebe que o Palmeiras ele teve uma sequência de 7 vitórias consecutivas no Brasileirão. E depois da lesão dele, o Palmeiras deslanchou no Campeonato Brasileiro. Pra vocês... Deslanchou no sentido ruim, né? Deslanchou no sentido ruim, lógico. Com certeza. Pra vocês, a volta do Gabriel traz uma certa consistência pro meio do campo? Eu acho que o Gabriel é de extrema importância pra esse time do Palmeiras, que você viu, como você falou, no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tava jogando muito bem, teve várias vitórias seguidas. E só pra salientar aqui que o Dudu, ele falou na entrevista que a derrota pro Nacional vai servir de exemplo para eles entrarem de cabeça erguida e ganhar o jogo hoje, lá no Uruguai. Pra falar em Dudu, o ataque provavelmente vai ser Alexandre e Dudu. Só que o Cuca também treinou aqui no segundo tempo e talvez ele mudaria a formação pro 4-2-3-1 e o Barrios entraria nesse time. Eu acredito que pra esse jogo contra o Nacional ele vai entrar com o Praz, Lucas, Vitor Hugo e Edu Dracena, e acredito que o Zé Roberto na lateral. O Gabriel e o Arouca vão fazer a dupla de volantes com o Robinho centralizado armando. E eu acredito, minha dúvida é entre Jesus e Alione, que eu tenho minhas dúvidas com quem ele vai entrar, Dudu e Alexandre ou Lucas Barros. Eu acho que o Palmeiras... Eu acho que o momento do Alione é melhor do que o do Jesus. Sei, porque o Jesus jogou bem contra o Nacional no jogo da semana passada. E o Barros tem que ver como que ele vai voltar também, né? Voltando de lesão, tem que ver se ele vai estar no ritmo de jogo, sim, pra ver se ele vai responder à altura. Porque até agora o Barros não mostrou porque veio. Mais ou menos. Ele fez alguns gols importantes, algumas partidas importantes. Ele fez as partidas importantes na Copa do Brasil, né? Depois teve aquele vai e volta do problema físico e pré-temporada e tudo mais. E eu concordo com o Fred, acho que O Alexandre tá numa fase boa. O Alexandre tá numa fase boa, mas o Alione tem que entrar no lugar do Gabriel Jesus. Eu acho que mais pela questão... Também, além de estar jogando bem, ser argentino, né? Tem aquela catimba que também o Palmeiras tem que não que tem que devolver, mas tem que saber lidar a catimba do time uruguaio, do Nacional, que praticamente irritou a equipe do Palmeiras aqui em São Paulo e destabilizou o jogo inteiro, né? E só pra lembrar que os grandes destaques do Palmeiras nessa Libertadores têm sido os próprios argentinos. O Alione fez gol, o Cristaldo tem feito gols. Gabriel Jesus fez gols. O Cristaldo não tá escalado pra esse jogo, né? Ele tinha sentido no último jogo. Tá fora. Nem relacionado. Ele e o Rafael Marques não foram relacionados e nem viajaram com a equipe. O Rafael, só pra lembrar que ele tá tratando de uma papelada lá no Rio de Janeiro com o Botafogo, que era o antigo time dele. Então, por isso que ele não tá escalado. E uma coisa que o Isa falou que irritou muitos torcedores palmeirenses foi a catimba uruguaia, né, no Allianz Parque. Mas eu tô curioso pra saber, porque a torcida reclamou muito que o Palmeiras não soube jogar Libertadores. E eu tô curioso pra ver como o time vai se portar agora com o novo técnico, o Cuca. Eu quero saber o que ele falou pros jogadores. Será que ele... O Robinho deu uma declaração na coletiva próximo ao jogo, falando que caso o Palmeiras estiver ganhando, ele vai ser um dos primeiros a fazer catimba. Que eles aprenderam muito com essa derrota, mas agora vamos ver na prática, né, dentro do jogo. Pode focar nisso só também, né? Tem que se preocupar em jogar bola. Mas o Palmeiras entrou muito sem sal contra o Nacional lá, hein? No faltou sal, você achou? Eu achei. Faltou tempero. Uma pimenta, tempero. Um azeite. Mas enfim. Mamma mia. Brincadeiras à parte, vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que os times brasileiros sabem jogar Libertadores? Porque, se a gente for pensar no retrospecto dos títulos da Libertadores, quem tem mais são os argentinos e depois é o Brasil. Os times argentinos, eles têm um certo tipo de jogo que é, ganha, beleza, vamos segurar esse resultado, vamos criar falta aqui, vamos fingir lesão. Pra vocês acham que falta isso? Falta um pouco de garra pros clubes brasileiros? Eu acho que em partes, porque esse fato dos times argentinos terem ganhado mais Libertadores não significa muita coisa, porque antigamente os brasileiros não priorizavam a Libertadores, não era o torneio mais importante que os clubes almejavam. Mas sim, os argentinos, os uruguaios, eles têm essa catimba por falta de qualidade. Acho que os brasileiros não usam muito disso, porque tem uma qualidade melhor que esses times, tanto uruguaios como argentinos, mas eu não acho não que eles sejam tão amadores nesse quesito. Acho que esse jogo do Palmeiras foi uma exceção que o time uruguaio do Nacional conseguiu impor muito esse estilo de jogo deles. Mas eu acho que isso aí também tem a ver com o técnico, porque, o exemplo, o Atlético Mineiro não tem experiência nenhuma na Libertadores, recentemente com o Cuca ganhou o primeiro título e tá em primeiro do grupo. Ontem jogou uma partida sensacional contra o Colo-Colo, fez 3-0, se não me engano, e pra você ver, o Colo-Colo no Chile não jogou bem, atacou bem, mas o Atlético conseguiu segurar o 0-0 e aqui tomou uma sapecada do Galo. Eu acho que os times brasileiros, eles, nesses últimos anos, aprenderam a jogar Libertadores, tanto principalmente tecnicamente. Só que eu acho que a questão não é usar a catimba, enrolar e tal. Eu acho que é ter o psicológico para não atrapalhar a catimba adversária, não atrapalhar a sua técnica. Porque o Palmeiras tem mais time que o Nacional, exemplo do jogo passado. Só que a catimba tava deixando tão nervosos os jogadores do Palmeiras que, toda a técnica... Entraram na pilha, né? Entraram na pilha e a técnica foi embora e só ficou o físico, então... Mas foi como o Giovanni falou, acho que também isso passa muito pelo técnico, pela confiança também que o técnico dá fora do campo. Não sei, é a minha opinião. Eu acho que falta muita raça pra esse time do Palmeiras. Eu acho que é um time muito omisso, muito passivo. Se tá ganhando, tudo bem, daí joga. Mas se vir que tem uma certa pressão, o time do Palmeiras já chega, já faz corpo mole. Eu acho que falta muita raça pra esse time do Palmeiras. Não sei, porque ano passado, que era boa parte desses jogadores, o time jogou muito bem dentro de casa na Copa do Brasil em situações adversas. Então eu não sei se esse é o ponto. Mas é Copa do Brasil, é diferente de Libertadores. E eu acho que são situações diferentes também, porque o Palmeiras, na Copa do Brasil, ele conseguiu fazer 1-0 lá. O Santos ganhou só de 1-0 na Vila, que já foi um resultado muito bom. E aqui no Allianz, aqui em São Paulo, no Allianz, a torcida tava jogando junto, foi outra atmosfera. Mas a torcida tá junto, sim, tava com o Nacional sempre também. Então, por que o Palmeiras O Cuca perdeu? Pode mudar mas isso. É outro... Mas teve outros momentos também, na semifinal, nas quartas. Não sei, eu acho que esse ano subiu um pouco a cabeça esse título. Não, pode ser. E o time do Palmeiras... Mas enfim, a gente já falou muito sobre o Palmeiras. Só vamos fazer um pouco dos resultados, né, de hoje, os palpites. Sim. Eu acho que vai ser 1-0 Palmeiras lá no Uruguai. E pra vocês, Zé? Eu acho que vai ser 2-1. Vai devolver o placar, só que pro Palmeiras dessa vez. Eu aposto no empate, 0-0. 1-0 pro Nacional. Eu acho que vai ser 2-0 Palmeiras. Vamos ver. Agora, pulando de muro do CT, vamos pro CT do São Paulo. Pode subir o hino, por favor. Era falso. Sim. Será? Salve o tricolor paulista. É, a vida não tá nada fácil pro São Paulo, né, gente? São nada Paulo empatou fácil. Ontem. Em São Paulo. Lá na Venezuela contra o Trujillanos. É, que lástima. Vale lembrar que o São Paulo ainda não venceu nessa Libertadores, está com apenas 2 pontos. E agora, é, o pessoal tá rindo aqui, porque o pessoal não é São Paulino aqui, se fosse, olha isso. Mas enfim, o São Paulo, ele não tem mostrado nenhuma consistência nos jogos, perdeu pro Palmeiras no Paulista, por mais que tenha sido um time misto. O Ganso, que fez o gol, perdeu o pênalti. Então, às vezes eu não entendo o que acontece com o São Paulo. O São Paulo tem um elenco bom, tem jogadores bons. O técnico, ele tem uma certa grife, já ganhou 2 Libertadores. Só que mesmo assim, o São Paulo não consegue embalar na Libertadores. O que tá acontecendo com esse time? Eu acho que o São Paulo caiu de paraquedas na Libertadores. Essa que é a verdade. Na temporada passada, o São Paulo São Paulo não fez por merecer vaga. O São Paulo chegou por incapacidade dos adversários. O Santos vinha fazendo boa temporada e no final resolveu focar só na Copa do Brasil e abriu mão da vaga pelo brasileiro, deixou o espaço aberto pro São Paulo e o São Paulo conseguiu chegar, mas o São Paulo não fez por merecer a vaga. E o São Paulo tava bem mal, né, no final do brasileiro. O São Paulo teve atuações péssimas na temporada passada e teve a pré-temporada e as férias para arrumar o time e voltou para essa temporada com da mesma forma ou até pior e provavelmente vai ficar fora da Libertadores. Fazer uma pergunta pra vocês aqui. Vocês acham que se o Santos estivesse na Libertadores no lugar de São Paulo, o Santos faria um papel muito melhor nessa competição? Sem dúvidas. Eu acho que, com certeza, sim. Eu acho que o Santos tem um time mais pronto e mais organizado que o São Paulo. Exatamente, por isso. É que eu acho que o problema de São Paulo não é exatamente também o Bowser. Eu acho que é um time muito que depende só do Ganso. Quando o Ganso joga bem, o São Paulo tem uma chance de ganhar. Agora, quando o Ganso não consegue jogar, o time de São Paulo é quase nulo em campo. Ah, não consegue. O Ganso jogou muito. Então, ele tá jogando muito recentemente. Por isso que o São Paulo, em alguns jogos, tá tendo alguma chance de ganhar. Mas o Bowser insiste muito, por exemplo, no Carlinhos e no Centurion. São dois jogadores que não... não entendo porque o Centurion tá no... A torcida criticou muito. Não dá. O Centurion não tem futebol pra vestir a camisa de São Paulo. Ontem o Rogério, que sempre entra no segundo tempo de São Paulo... Você percebe que quando o Rogério entrou, ele já fez uma certa bagunça lá no setor defensivo. Toda vez que ele entra, ele oferece muito mais perigo pra defesa muito do que mais. O Centurion. Mas eu queria entender por que o Bowser insiste no Centurion. Assim como o Kelvin oferece mais perigo que o Carlinhos. O Kelvin deu chute bem também, eu gostei da entrada do Kelvin ontem. Sim. E também, só pra salientar aqui, o São Paulo se safou de uma derrota que nos últimos lances ali, eu não sei o que aconteceu, que o atacante... Foi tipo o Nilson lá no... O Santos. Ele podia tocar pro lado. Ele não quis fazer o passe, quis decidir sozinho. Ele foi fominha. Mas o São Paulo teve chance de vencer o jogo, né? O Ganso perdeu um pênalti, como o Luciano falou. São Paulo podia ter tanto perdido como quanto... ter ganhado, como empatou, né? Mas eu acho que a questão do São Paulo não tá preparado pra Libertadores não passa só pelo time, né? Tem a questão da diretoria. O Santos, além de ter um time, por exemplo, que a gente deu exemplo, o Santos tem um time muito mais arrumado, não tem um cenário político como tá o São Paulo. E a gente, ano passado, tantas vezes a gente falou que o Ganso era morto em campo, que nunca estava com vontade, e em 2016 só tem o Ganso em campo. Ele pode, sei lá, criar diversas chances, aí você dá para Centurion, para Carlinhos, para o Kardec que está jogando mal, para o Caleri que parece que não veio, mas não veio também, né? Tipo, chegou, fez 2 gols contra o Água Santa e sumiu. Então, tem vários fatores para quebrar o São Paulo. Aí complica. Mas eu também acho que o São Paulo, do time, do tamanho que é o São Paulo, do calibre que é um time do São Paulo, ele não pode sentir dificuldade pra ganhar de um Trujillanos que a gente nunca ouviu falar. É um absurdo isso, se a gente for parar a pensar, o São Paulo, que é tricampeão da Libertadores, fazer uma partida pífia lá na Tem uma camisa muito grande, né, na Libertadores. Não é uma pode camisa que pesa, aceitar uma coisa e dessa. E parecia que o São Paulo não... Parece que os jogadores do São Paulo não entendem o tamanho que é esse time. Eles jogam muito em função, vamos ganhar, se não ganhar também tá bom, porque eu tô ganhando uma puta de uma grana... Enfim, desculpa o palavrão aí. Enfim. É que é realmente meio indignante a Você podia culpar a distância, né? 12 mil quilômetros. Mas o River foi lá e enfiou 4-0, então... Então é foda. Né, e a camisa pesou contra o River, mas não pesou contra o Trujillanos. Lavar a boca aí, lá. E o São Paulo nunca perdeu na Venezuela e ontem foi por muito pouco. Não perdeu por conta do... É, bom, mas eu acho que tem uma esperança pro Tricolor, que é voltar a jogar no Morumbi nesse segundo turno. Certo, produção? Ah, mas se bem que... Volta se a gente... jogar no Morumbi e não, mas que... se a gente for ver a torcida de São Paulo, também não tá colaborando em nada pro clube, né? Ah, mas no Morumbi se precisar, eles enchem. Vai precisar, né? Deles. Aí, eu não capaz, sei se eles vão lotar, o problema, mas... problema... Eu acho que lotar é muito difícil. A torcida de São Paulo não tem comparecido nos jogos. Mas o mais difícil pro São Paulo acho que vai ser vencer o The Strongest na Bolívia. O River e o Trujillanos aqui capaz de até vencer, mas o The Strongest lá com essa bola aí acho que... Não, e vai lembrar que o São Paulo precisa ganhar todos os jogos agora. Sim, quase, né? Matematicamente é... E ganhar lá na altitude é muito difícil. Muito difícil. É, ontem o River empatou lá. E com certeza... É, um resultado ótimo, se parar pra pensar. Empatou com o Baroveiro fazendo uns 4 milagres, pelo menos. Aí a situação do grupo tá como? 7 pontos pro Strongest, 5 pro River, 2 pro São Paulo. E 1 pro Trujillanos. Meu, 2 pontos, sabe, pro São Paulo, isso é um absurdo. E o River vem jogar aqui no Morumbi totalmente fechado, né? Porque o empate pra eles é bom negócio, né? Então vai ser... Tá complicada a vida do time do Bausa. Bom, a gente já falou muito sobre São Paulo. Agora a gente vai ver o decorrer dessa história aí, se São Paulo vai conseguir se classificar. Mas ainda dá. Ainda dá, mas eu acho que tá difícil. A esperança é a última que morre, torcedor são paulino. É, enfim. É, agora vamos mudar de assunto, vamos falar de um paulista que venceu ontem. O Corinthians ganhou do Cerro Porteño na Arena Itaquera, então pode subir o hino do Corinthians, por favor. É, o Corinthians que jogou ontem contra o Cerro Porteño na Arena Itaquera ganhou por 2-0. O Corinthians jogou muito bem e o Luca fez um papel muito bom no jogo. É, eu acho que vale a pena o investimento que o Corinthians quer fazer, quer comprar do Criciúma. O Criciúma estava cobrando 9 milhões, o Corinthians ofereceu 4,5. Mas o que vocês acharam da atuação do Corinthians? É, destaque pro Luca mesmo, como você bem disse. Que acho que também vale a pena agora o investimento do Corinthians, embora 9 milhões seja muita coisa, mas vem sendo o melhor jogador da equipe do Tite. O Giovanni Augusto também está jogando muito bem, está se mostrando bastante regular. E é aquela história, né? O Corinthians e Itaquera é um time que leva poucos gols e joga bem mesmo, muito eficiente, e aí está com a vaga encaminhada para a próxima fase. É, eu concordo com o que o Pedro falou, o Corinthians jogou bem o jogo inteiro. E quando tava 1-0 no segundo tempo, se eu não me engano, quando o Cerro foi, começou a dar um início de pressão, teve aquela infelicidade do zagueiro, fez o gol contra, e pra mim o Corinthians tá praticamente classificado. Com essa vitória, assumiu a liderança do grupo. Sim, com 9 pontos, Santa Fé e Cerro com 7 e o Cobressal 0. É, o problema do Corinthians é que ele sai agora pra pegar o Santa Fé. É, mas o Corinthians pega o Cobressal em casa, daí provavelmente ele vai sacramentar. Mesmo que termine a rodada que vem em terceiro lugar, depois ganha do Cobressal e passa. É, tá numa situação bem tranquila. É, comparado aos outros paulistas, principalmente. Com certeza. Né? Outro detalhe também é o Maicon, né? Com 20 anos, entrou numa Libertadores, tomou conta do meio de campo ali do Corinthians desde o primeiro momento, então. É, pro Tite é uma dor de cabeça positiva, né? Porque o Elias tá machucado. O Rodriguinho tá voltando. O Rodriguinho tava suspenso e também não tá inspirando confiança. É, o André tava suspenso também. O André tava suspenso. Então, é uma grata surpresa. Assim, surpresa. A gente já fez uma boa Copa São Paulo, mas a transição pro profissional é sempre difícil. Então. Mas o melhor de tudo pra torcida do Corinthians é sem dúvida o Tite, né? Porque ele mostra cada jogo que tem o elenco na mão. Porque no último jogo pelo Campeonato Paulista, o Balbuena jogou muito bem na zaga. E para esse jogo da Libertadores, quando todos apostavam que ele fosse formar dupla de zaga com o Felipe, ele começou com o Iago. Então ele dá confiança para todos os jogadores do elenco e por isso que todos gostam muito dele. É, e o Fagner foi destaque ontem também, jogou muito bem. O Fagner tem sido destaque, aliás. O Fagner para mim merece seleção. Eu acho. É, eu acho ele um bom lateral direito também. Ele tem sido um dos principais jogadores do Corinthians. Ele tá jogando em todas muito. As partidas. Tá jogando bem, mas acho que tem opções melhores. Tem melhores. Ah, como substituto? Ah, acho que Daniel Alves tá na frente dele. O Danilo também acho que tá na frente dele. O Alexandre também da Juventus tá jogando muito. Mas ele é esquerdo. Não, sim, mas eu tô falando de laterais. Sim. Nós estamos falando do Fagner. Enfim. É, da direita ele foi pra esquerda. Mas só complementando o que você disse do Tite, eu acho que cada vez mais o técnico do Corinthians ele tá mostrando que não precisa ter grandes jogadores pra se jogar um futebol bonito e eficiente. Corinthians, ele não tem um elenco com muitas estrelas, se a gente for parar pra pensar. Não mesmo. Não tem estrela. O Luca mesmo, que é o destaque, já tem 26 anos e não tinha se firmado ainda em nenhum time. Ele só explodiu agora. E é que o Tite consegue tirar o melhor de cada jogador. Esse é o grande segredo do Tite. É, o Tite tá conseguindo tirar leite de pedra desse time, eu acho. É, o Felipe era um leite de pedra até pouco tempo atrás. Ele era considerado um péssimo zagueiro e o Tite foi lá e fez... E tá jogando muito agora. Tá jogando muito. Então, o Tite sempre tem alguma carta na manga com o elenco do Corinthians. E outro destaque também foi a volta do Luciano, né? Começando mais um jogo como titular. E acho que vai voltou tomar... Voltou bem até. Voltou bem. Acho que ele tem mais bola que o André. Acho que ele tem mais bola que o André. Tem um assunto delicado que eu acho legal a gente falar, das faixas que o Corinthians colocou, sim, né? Sim. É, onde, cadê as contas do estádio, é isso? É. Assim, eles já estão protestando faz um tempo, né? Então, inclusive eu acho que a torcida do Corinthians ela tem sido exemplo para todas as outras torcidas aqui do estado de São Paulo e do Brasil. A gente pega a torcida do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, eles não têm esse cunho político. E o futebol, além de ser um entretenimento, ele também deveria ter um papel político. Mas o Corinthians começou esse ano com esses protestos. Sim, sim. E é que ultimamente, o que acontece? A torcida do Corinthians ela tem feito essas faixas, só que o PM tá tirando. É. Porque segundo... A PM sempre tira. Sempre tira. Segundo o regulamento, você não pode fazer nenhum tipo de protesto no estádio. Teve um jogo que, se eu não me engano, recentemente, que o Corinthians subiu essas faixas. O jogo parou pra eles tirarem, aí depois eles colocaram de novo. Então é uma coisa que estão rejeitando muito, mas que eles estão fazendo questão de mostrar todo o jogo. A torcida do, falando em protesto de torcida, a torcida do Palmeiras normalmente ela protesta antes do jogo pra não acontecer isso. É verdade. De, tipo, ter que parar o jogo, ter que... Então, já fui contra, acho que até o próprio negócio da merenda e também do ingresso. É, falaram que era um clube de origem operária e não poderia ter esse preço exorbitante de ingresso. Mas eu acho que a torcida do Corinthians, ela tá fazendo isso, mas os outros clubes paulistas, eles deveriam também seguir. Eu acho que se todos os clubes se preocuparem e lutarem por uma melhoria no futebol, melhoria... Tanto que eles não protestam só sobre esporte. Eles protestam sobre outras coisas. Teve um jogo no Paulistão que a torcida do Corinthians estava indagando lá a questão da merenda que aconteceu aqui, sim, no estádio de São Paulo. E a gente, eu acho, assim, a minha opinião, não sei o que vocês acham. Eu acho que o futebol ele não pode ser um mero pão e circo. Ele tem que ter um cunho político também. É, eu acho que no contexto geral tá todo mundo meio que cansado de tanta corrupção. E acho que o futebol tem que entrar nessa onda também. Acho que as torcidas têm que protestar contra. É que, querendo ou não, o futebol também tá virando refém muito dos meios de televisão, por exemplo. O Corinthians também fez uma faixa, né? Contra a própria Globo. Sim, né? Contra a própria Globo. Que, inclusive o Galvão que dá muito dinheiro pra eles. É, exatamente. Inclusive. Muita audiência, principalmente. E é o Galvão. Leu ao vivo. Faixa. Ele leu? Leu. Ele falou que era um direito. Não, não foi, né? Ontem. É, ele leu uma faixa, acho que no jogo contra o... Qual foi o outro jogo em Itaquera? Contra o Santa Fé. Contra o Santa Fé, o Galvão leu. Sim. Não, e além disso, antes de começar o jogo, eu não sei se vocês viram, a torcida, eles gritaram fora Dilma, fora Lula. Sim, ou seja, é uma torcida que tá muito mesmo voltada pra isso. Até a torcida do Atlético ontem também, sim, gritou fora Dilma, fora Lula. E por falar em Atlético, agora vamos falar dos outros, sim, jogos da Libertadores. Sim, só eu queria, né, só dar um detalhe do mosaico do Corinthians, né, que ficou bem legal também. É, falaram que homenagearam um jogador, né? O Nozzi? Não, e só mais um detalhe do jogo de ontem, que o Cerro era esperado que viesse pro jogo com a mesma formação lá no Paraguai, só que de última hora o técnico fez uma mudança e tirou o Beltrán, que tinha feito 2 gols contra o Corinthians no jogo passado, e entrou com um volante a mais. Foi e eu particularmente achei que faltou ali um peso na área, ainda mais do Beltrán, que tinha ido muito bem. Pra ele. Porque depois que ele entrou no segundo tempo do jogo de ontem, o River deu uma melhorada e começou a oferecer algum perigo pro gol do Cássio. Mas é nóis, vai pro Galo. Agora vamos falar um pouco sobre o Galo, né? Já falou muito sobre os clubes paulistas. Vamos sair do estado de São Paulo, vamos pra Minas. O Galo ganhou de 3-0 ontem contra o Colo-Colo. O Galo tem sido um time muito bom nessa Libertadores. Eu acho que vai dar muito trabalho ainda. É um time que tá acertado. Eu falo desde o primeiro programa. O Diego Aguirre é o cara certo pra Libertadores. E ele sabe montar um time pra isso. Além disso, o Grêmio, ele empatou contra o São Lourenço lá na Argentina. Um resultado muito bom. Na terça. Um resultado muito bom. E além desses jogos, o Independiente del Valle ganhou de 2-0 do Melgar. O Santa Fé ganhou de 3-0 do Cobresal. Cobressal também, que é o saco de pancadas desse, desse grupo. É, Cobressal, Trujillanos, Melgar, tudo... River do Uruguai. E além disso, teve Peñarol e Atlético Nacional lá na Colômbia, e o Atlético Nacional ganhou de 4-0. Grande campanha, o único classificado já. 12 pontos. Ah, não, mas ó, o Corinthians tá matematicamente classificado. Não, também. Ainda não. Não, sim, matematicamente tá, não. Tá 9-7-7. Tá, é, tá virtualmente classificado, desculpa. É, mas matematicamente só é o Atlético Nacional. Só o Atlético Nacional conseguiu a classificação antecipada. É, fez 4-0 no Peñarol lá no Uruguai. No Uruguai. Mas o grande destaque é o Galo mesmo. E, no, e o Atlético Nacional não era um time que todo mundo tava falando muito, assim, tá fazendo uma campanha muito boa. Muito boa. Mas às vezes pode ser tipo um Zenit da, da Champions League, vai muito bem na, na fase de grupos, na fase de grupos e depois já cai nas oitavas. Mas lembrando que a melhor campanha da Libertadores sempre decide em casa, né? Então acho que isso pode mas ser mas também um não significa muita coisa, né? Corinthians no ano passado fez a melhor campanha. Não, não foi e... a melhor campanha, ah, foi segundo... uma das. É. Mas o mesmo River, assim, o River, fez a pior o River fez a pior campanha e foi campeão. E o, é, e o, não, Bo- e o Boca Corinthians... fez a melhor, é. Daí pegou o Boca e River e é. Aí o River passou. É, o resto e o Corinthians mesmo assim decidiu em casa e perdeu pro Guarani. Sim, vai lembrar. E também na, naquela Libertadores que o Flamengo eliminou o Corinthians, que tinha o Adriano, o Imperador, o Corinthians o tinha Wagner feito Love, a melhor campanha, e o Flamengo a pior, e o Flamengo passou. É, então isso é apenas mas um trunfo pro time. Depois desses jogos do Galo, eu acho que o Galo ele tem muita chance de ser campeão. E jogou bem e não jogou com o Robinho titular, né? Que é uma, é, uma peça que eu acho que vai ser titular no restante da temporada. O Vitor não tava no gol o Vitor, também. É. O Vitor, é. Tá então machucado. É um time que tá... Um mês fora, eu acho. 4 ou 6 semanas. É um time que além... De ter 11 bons jogadores, tem um elenco bom também, né? Eu queria entender de onde que o Galo tá tirando esse dinheiro. Porque o Galo teve um último balanço aí das finanças do clube. O Galo, ele não tá no verde, o Galo tá no negativo. É, às vezes pode ser até um investimento a curto prazo pra ganhar títulos. E depois começa a se começa complicar. Começa a se prejudicar. É, mas a gente tem aquela fornecedora de material esportivo, a gente falou... Drywood. Será que ela entrou com dinheiro no Galo? Sim, como se fosse, é igual com o Fluminense, eles estão fazendo uma certa parceria, mas não chega a ser uma Crefisa com o Palmeiras, mas é similar. Eles estão ajudando em algumas contratações, investimentos ajudaram em CT. No Robinho, inclusive o Robinho rompeu com a Nike e vai assinar com a Drywood. Sim. Legal. É, agora a gente vai para um breve intervalo e a gente já está de volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. O nó da tua orelha ainda dói em mim. E Cebolinha mandou avisar: quando a freguesa chegar, muitos pãezinhos há de degustar. Magali faz a cadência da situação. Essa padaria nunca vendeu pão. E tudo que é de ruim sempre cai pra cá. Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar. O dinheiro vem pra confundir o amor. Um santo pesado que tá sem andor. Cascão é rei do morro, a chapa esquenta fácil. Música. quem tá na linha de frente não pode amarelar o sorriso inocente das crianças de lá. Quem tá na linha de frente não pode amarelar o sorriso inocente das crianças de lá. O nó da tua orelha ainda dói em mim. E Cebolinha mandou avisar: quando a freguesa chegar, muitos pãezinhos a lhe degustar. Magali faz a cadência da situação. Que essa padaria nunca vendeu pão. E tudo que é de ruim sempre cai pra cá. Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar. O dinheiro vem pra confundir o amor. Um santo pesado que tá sem andor na turma da Mônica do asfalto. Cascão é rei do morro, a chapa esquenta fácil. Depois de ouvir essa música maravilhosa do Criolo, um dos grandes poetas do Brasil atualmente, vamos voltar a falar de futebol, né, gente? Muito boa a mesma música. É, Flávio, pode subir no do Santos, por favor. Sou alvinegro. Esse não é bonito, né? Esse não é bonito mesmo. É bonito, né? É bonito. Inclusive, o Santos tem dois hinos, né? Não sei se vocês sabem disso. Tem um da torcida. Esse é o oficial. Tem é o oficial. Gol, né? Agora é quem dá bola. É, que bancada é minha cultura, viu, gente? Sim. Fred, a gente, inclusive, a gente pois vai dar um breve noticiário aqui do Santos, porque o jogo aconteceu terça-feira e a gente não teve programa. Então, Fred, pode falar um pouco do Peixe. O Santos jogou lá em Piracicaba, no Barão de Serra Negra, contra o 15. Ganhou por 1-0 fora de casa com o gol do zagueirão Gustavo Henrique. O jogo foi atípico, porque começou um temporal no meio do jogo e o gramado ficou sem condições, pesado, não, a bola não rolava com naturalidade. Peixe nadou. É, isso complicou um pouco. Por sorte, bom. O Santos já tinha achado o gol num cruzamento para a área, numa jogada ensaiada de escanteio. E o Santos conseguiu sair com os 3 pontos e assumiu a liderança geral do Paulistão, passando o Corinthians, só que tem uma partida a mais também. Mas que é muito importante essa liderança geral pro Santos, porque no mata-mata dá o direito de jogar em casa, e na Vila Belmiro é onde o bicho pega, né? Que o Santos consegue, principalmente no Campeonato Paulista, grandes resultados. O peixe vira tubarão, não viu? É. piada ruim, cara. Tá bom, todo mundo riu, né, meu? Mas enfim. Só uma notícia do Santos que pra continuidade da temporada aí, o Santos conseguiu finalmente limpar o departamento médico, não tem mais ninguém lá, recuperou o David Braz e o Paulo Ricardo, que eram os dois últimos por lá, agora tá com todo o elenco nas mãos. O departamento médico do Palmeiras tem que aprender com o departamento médico do Santos, né? Sim. Bom comentário, viu, Rocha? Concordo, mas o Palmeiras também agora liberou todos os jogadores do departamento liberou médico. Naquelas, né? É. Porque marrom, né? Chega e se machuca, daí fica 9 anos no departamento médico. Tem que pagar multa até o fim da vida dele. Mas enfim. E se aposenta no se aposenta. É que é contrato de produtividade, né? Daí o pão nobre. Que é que os caras fiquem machucados. Mas agora, com seriedade, agora vamos falar de uma derrota um tanto quanto que ninguém esperava. Derrota do Flamengo por Confiança lá em Aracaju. Aracaju, que é uma cidade muito bonita. Com um a mais muito desde bonito. Os 8 minutos do primeiro tempo. Só um detalhe. E com o time titular. É, Mengão. Ah, mas assim, eu acho que o Flamengo passa. É, passa, mas é um resultado chato, né? E é um resultado que deixa um aumenta pouco... Aumenta o calendário. É, aumenta o calendário. Vai ter que jogar bola aqui no Maracanã... No Maracanã não, né? No, em Volta Redonda, provavelmente, pra vencer. E outro time vai vir com muito mais confiança, né? Ê, piada ruim! A confiança vai estar alta. Confiança vai vir com tudo aqui pro Rio. Sim. Eu acho que tá faltando confiança pra esse time do Flamengo. O Flamengo foi com muita confiança pra cima do confiança. É. Excesso de confiança. Foi excesso de confiança. É. Essa bancada tá uma comédia hoje. Mas o Muricy, ele é um técnico que eu tava esperando um pouco mais o trabalho dele. Eu acho que a torcida tá meio desapontada com ele, pra falar a verdade. Muricy Ball? Eu acho que não é nem Muricy Ball, eu acho que ele também é um técnico... Eu sempre critico os técnicos que são medalhões e não se renovam. E o Muricy é um desses. Ele não se renova, ele não tem... Pra mim, na minha opinião, não tem repertório concordo. Nenhum. Concordo. É, já teve concordo, repertório. Concordo, mas vamos dar um tempo tá também. O jogo dele tá batido. Mas ele foi fazer um curso. Um curso no Barcelona. Vamos dar fazer o Telecurso 2000, não é possível. Vamos dar um tempo, porque o Flamengo tá na semifinal da Primeira Liga e tá disputando a segunda fase do Carioca. Então... Eu tô curioso pra ver o Flamengo no Brasileiro, que o Muricy, que é... Tão bom em brasileiro, né? É. Então, o Muricy no começo da temporada falou que queria fazer o Flamengo, transformar o Flamengo em um Barcelona, né? Mas não é o que tá aparecendo. Barcelona perdendo por confiança. Com um a mais. Acho que ele não conseguiu confiança lá no treino do Barça dele. É. Nossa e senhora. O Flamengo esse ano, então, já perdeu pra um time da Série C, que é o Confiança, e time da Série B, né? Com todo respeito ao Vasco, mas perdeu também já pra um time da Série B. Então precisa abrir o olho porque o Campeonato Brasileiro é muito mais exigente que o Campeonato Carioca e essa primeira fase da Copa do Brasil. Ah, mas... pelo menos na Primeira Liga o Flamengo tá bem, né? Semifinal. É isso que eu ia falar. Mas o Flamengo ele tem um certo estigma de perder pro Vasco, né? Ultimamente ele tem perdido freguesia. Muito. É freguesia. Mas o que é curioso que vai ter, você falou de torcida, Flamengo e Fluminense Fla-Flu. Agora. É, Fla-Flu aqui no Pacaembu. Estaremos lá, parece né? que vai lotar. Estaremos lá cobrindo o jogo. Não, mas é oportunidade única, porque não é sempre que se tem um Fla-Flu aqui em São Paulo. Exatamente, né? E logo um Fla-Flu, né? E você pega a média de público dos últimos jogos do Campeonato Carioca, são ridículas. A Primeira Liga tá com um público maior do que. Mas você acha que vai dar um público bom nesse jogo? Acho que lota o Pacaembu, com certeza. Lota, não sei, mas acho que melhor que alguns jogos do Campeonato Paulista de público, acho que dá. Tava dando volta no Pacaembu. E eles estavam querendo fazer torcida mista, inclusive. Em algum setor, né? Porque, porque organizado... liberaram que a arquibancada, acho que era pro Flamengo, tobogã pra do Fluminense, e no meio lá, central... As cadeiras. Inclusive, só a título de curiosidade, eu tava vendo as grandes torcidas aqui da cidade de São Paulo, a torcida do Flamengo, ela é a quinta maior aqui da cidade, se a gente for para pensar que a gente tem até uma portuguesa aqui, alguns times tradicionaizinhos aqui da Sim. cidade, é até que interessante. É a gente muito pensa. Grande, A torcida do Flamengo é muito grande aqui e dá para ver também jogos da Copinha, que o Flamengo agora, por exemplo, chegou na final e a torcida do Flamengo lotou e a parte dela do Pacaembu. E você repara como torcida visitante, o Flamengo aqui em São Paulo, Sim. cola em peso também. Sim, todos os times do Rio, né? Ah, não, depende. Ah, não, maioria. O Flamengo é mais. Flamengo principalmente. Mas o Flamengo contra o Palmeiras fez 4 mil pessoas, se eu não me engano, no Aliança. É, foi 4 mil. No Flamengo ano passado, vai bem pra Vila também, pro Morumbi tem Aliança também com a torcida de São Paulo, vai bem. É uma torcida que tá em peso aí. Enquanto o Corinthians tem aquela rivalidade, né? Sim, mas vai em peso também. Sim, com certeza. É. Bom, a torcida do Flamengo só decepciona no Rio de Janeiro, isso que é estranho, né? É, às vezes não lota muito, né, os jogos. Em Volta Redonda, principalmente, não tá lotando tanto. Mas Volta Redonda, nenhum time carioca... É que sinceramente, eu não sei onde fica localizado o estádio de Volta Redonda. É, então, contramão. Acho que é isso. E, e os times cariocas não vão ter o Maracanã agora, nem o Engenhão. Então vão ter que mandar os jogos. Qual é o chamativo do Campeonato Carioca, né? É. Essa segunda fase é melhor porque tem os clássicos, né, mas... Mas até aí você passa a primeira... Teve clássico Botafogo e Fluminense, foi nem 5 mil pessoas. É, os estaduais não estão levando um público muito alto. A torcida carioca não costuma ser das mais presentes em estádios. Não também. Mais, né? Não mais. Mais em momentos decisivos, né? É. E só pra passar os resultados da Copa do Brasil, o Linense empatou por 1-1 com o Botafogo da Paraíba. Avante, Linense. O Globo Futebol Clube empatou com o Bahia. O Fortaleza empatou com o Imperatriz. O Santa Cruz ganhou de 1-0 do... Rio Branco? Rio Branco do Acre. E aquele que a gente já tava comentando, que é que o Confiança ganhou de 1-0 do Flamengo. Com um a menos o jogo inteiro, praticamente. Que fase do Flamengo. Mas e é agora isso. Vamos mudar de assunto, né? Chega de Copa chega do de falar de Flamengo. Eu vou falar pro ouvinte, tá meio agitado hoje aqui. A gente tem uma integrante nova com a gente na bancada. Heloísa Lisboa. Uma integrante especial. Ela muito que vai especial. Trazer os destaques da Champions League. Então, Flávio, bota aquele hino que a gente sempre a gosta. Ópera. A ópera. É, estamos aqui com Heloísa Lisboa e ela vai trazer alguns destaques da Champions League. Boa noite, arquibancada. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. Pela Champions League, tivemos duas partidas ontem. O Barcelona venceu o Arsenal por 3-1 e garantiu a classificação para as quartas de final. Os gols foram marcados por Neymar, Suárez e Messi. Os ingleses descontaram com Elneny. No outro jogo, o Bayern conseguiu uma grande virada contra a Juventus para se classificar. Estava perdendo por 2-0 e conseguiu um empate aos 45 minutos do segundo tempo, levando a partida para a prorrogação, em que conseguiu mais 2 gols e a classificação. Os classificados para as quartas de final são Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern, Benfica, Manchester City, PSG, Real Madrid e Wolfsburg. Que sotaque lindo da Heloísa. Muito obrigado, Heloísa. Palmas para ela. Arrasou. Palmas. Então, fala o jogo do Barça? Não. Vamos falar do jogo mais emocionante. Do Barça primeiro? Não, vamos falar... Deixa melhor para depois. Vamos falar de Juventus e Bayern. Bayern e Juventus. O time no meu coração, Juventus da Itália, infelizmente não conseguiu. Foi um jogo bom. Foi legal o jogo. Foi o Barça. Não conseguiu segurar, tava ganhando de 2-0. Inclusive, o segundo gol da Juventus foi uma jogada muito bonita do Morata. Ele fez fila. Ah, mas o Bayern também fez 2-0 no Juventus Stadium. Sim, mas daí depois foi 2-2. Sim. Mas, posso continuar, por favor? Obrigado. A Juventus tava segurando a vitória até, só que depois que fez um gol... Depois que o Bayern fez um gol, daí desandou. Daí o estádio explodiu de alegria. E aí, o Guardiola mexeu no time. Né? Guardiola terminou o jogo sem nenhum zagueiro, né? É, ele entrou com uma formação meio duvidosa ali. Foi dominado no primeiro tempo pela Juventus e conseguiu se recuperar no segundo. Teve um gol anulado da Juventus que não estava? Teve uma defesa do Neuer muito boa quando tava 2-0 pra Juventus. Não, o Neuer fez umas 3 grandes defesas tipo, nesse jogo. Defesaças. É que esse milagre aí foi no um dos últimos lances do primeiro tempo e ia ficar 3-0 pra Juventus. Provavelmente... E quem fez o gol do Bayern foi o Müller, né? Pra mim, ele é o jogador mais completo do mundo. Eu também acho. O Müller é um absurdo de jogador. Eu não concordo. Eu não concordo. Ele joga de centroavante, meio de campo, faz tudo. Eu acho que ele é um dos melhores jogadores que a Alemanha já teve, assim. Não, de verdade. Eu acho ele um dos melhores do mundo, eu acho ele muito bom jogador, só que eu coloco outros à frente dele. É que eu acho que... O jogo dele, se você pegar vídeos, lembra muito do jogo do Cruyff, cara. Sério mesmo. Eu acho que o Giovanni quis dizer é que não... Que ele sabe fazer tudo. É, não comparando com o Messi, mas... Ele já jogou de atacante, de ponta, de meia, então eu acho que ele é muito versátil. Sim, jogador pra grupo é igual o Lan, que decide. O Lan é muito versátil também. Ele pode jogar na lateral, pode jogar no meio. E eu achei 2 destaques desse jogo. Um, como o Luciano falou, o primeiro gol da Juventus foi um golaço. Não, foi o segundo. O primeiro foi do Pogba. Ah, sim. É que uma falha do Neuer, por sinal, né? Mas o segundo que teve a arrancada do Morata. E a calma do Quadrado. Nossa, Quadrado... Nossa. Pô, o cara não tremeu foi um pouco. Foi Quadrado X aqui. É. Tava parecendo o pião na taça. Ao mesmo tempo, Quadrado X cortou e só colocou. Foi um golaço. E vocês são cheios de piadinhas hoje, né? Cheio de piadinhas. Pode ser. Teve o dedo do Guardiola no terceiro gol do Bayern. Logo o dedão dele, porque ele colocou o seu xodó, o Thiago Alcântara, que fez um golaço também e garantiu a vitória. E o passe de quem? Fala de quem foi o passe. Do Müller. Ajeitou. Müller. Thomas Müller. Mas vai lembrar que o último gol do Bayern foi do Coman, que inclusive ele é da Juventus, ele tá emprestado pro Bayern. É, o Coman tem jogado muito. Né? Não, o que é mais impressionante é que o Coman não jogava nada na Juventus, ele tava afastado. Daí o Guardiola começou a aproveitar o futebol dele. E ele joga bem, se você pegar, ele quando ele entrou, ele deu uma velocidade pro ataque do Bayern. Ele fez um golaço. Fez um golaço. Golaço. Tadinho. Mas eu acho que o Buffon podia ter pegado essa. Mas é só a minha opinião. Ah, mas já tava abalado, né? É, não dá. E o Buffon fez mas duas também defesas. Mas criticar assim. O Buffon é meio complicado. É, não, o Buffon é o Buffon. Buffon tirando... Buffon. Buffon é o Buffon. O Buffon que deu uma declaração, não sei quanto tempo que faz, acho que foi recentemente, falando que queria chegar, né, até a Copa de 2018. Ah, mas eu acho que ele chega. Que ele aí, tá com 38 se, anos. Que aí, tá se eu não me engano, seria a quinta Copa. Não, ele já disputou 5. Ele seria a sexta. Seria a sexta aí, Copa ele dele. Ele bateria um recorde. Não, ele já bateu o recorde. Não tem nenhum goleiro que participou 5 vezes de Copa do Mundo. É, o último foi o Zoff. Mas será que existe algum jogador que participou de 6 Copas? Não. Não. Então, seria um recorde. 5 também eu acho que... É muita coisa. Não me vem ninguém à cabeça. É muita coisa. Ele ganhou 3. É muita coisa. Isso é a nossa produção vai pesquisar. O Buffon foi 98... 98, 2002, 2006, 2010 e 2014. 5 Copas. É, tem tudo pra chegar em 2018. E ele é titular indiscutível. Não sei. Eu acho que pra Copa do Mundo de 2018, não, talvez mas hoje, ele... Não, hoje ele é indiscutível. Ah, eu mas acho que ele chega. Mas em 2018, a Itália tem goleiros bons. Tem o Sirigo, tem o Marchetti, que joga bem também. É porque, querendo ou não, o Buffon tá jogando... Marquete é da Lazio. O Buffon tá jogando em alto nível agora, né? Então, ele isso sempre é um... joga em alto não, nível, não, mas né? Tipo, competindo em alto nível. Tá jogando Champions, tá jogando Campeonato Italiano, tá defendendo as cores da Juventus. O que pode pesar pra ele é se ele for pra um futebol dos Estados Unidos, que aí o treinamento não é muito bom. Viu? É, então, eu também acho que não. Se aposenta na Juve... Mas é que teve jogadores que optaram em, por exemplo, um Kaká. É um jogador que... teria potencial, até tava mas sendo convocado, mas ele optou. Em queda já eu acho na que Europa, não dá pra comparar mas, também. Mas ele optou em jogar pelos Estados Unidos, aí o rendimento eu acho dele... que não dá pra comparar também, porque o Buffon, ele era do Parma, depois já foi direto pra Juventus e tá lá faz muito tempo. Ele se identifica muito com a torcida Bianconeri, né? Falando e ele merecia ganhar uma Champions antes Sim. de se aposentar, né? É, então o Kaká poderia jogar, por exemplo, no São Paulo. Que seria o futebol brasileiro tem um nível de uma qualidade melhor do que o futebol dos Estados Unidos. Ah, mas é mais legal exemplo. Morar em Orlando, vai. É. Ah, eu sou mais morar em Torino mesmo. Quando eu passo. Entre Orlando e São Paulo. Pro Kaká. Ah, pro Kaká. São Paulo. Eu acho que São Paulo, hein? Orlando, velho. São Paulo tem muita coisa pra fazer. Mas lá ele pode ser um rei. Ele até pode. Enfim, vamos sair desses tema devaneios. Ao tema da Copa do Mundo: 3 jogadores disputaram 5 Copas. É Gianluigi Buffon. Lothar Matheus e Antônio Carvajal do México. Então é o cada recorde um com 5 mesmo. Copas. É isso que ele quer, o recorde. Eu acho que ele vai... É, talvez não, como você falou, não, como titular, não, mas com certeza no mas plantel Mas eu não duvido que... Com é 2018, eu não duvido que em 2 anos ele continue em alto nível. Não se ele continuar nessa ele forma Ele continua física, em alto nível, sim, eu acho. E eu se não ele não duvido sofrer nenhuma lesão... Também. Por mais que tenha o Sirigo, o Marquete, eu não duvido. Pela segurança que passa. Até porque a seleção italiana tá carente de grandes jogadores, né? Seja títulos, né, também pra... Pra jogar uma Copa do Mundo é necessário pelo menos um cara que tenha uma identificação grande, né, com a sua nação. Agora vamos passar para outro jogo. O Barcelona ganhou de 3-1 do Arsenal no Camp Nou. Um jogo que a gente já sabia que o Barça ia passar, pelo menos eu já imaginava isso. Mas olha, menos um sufoco ali do Arsenal aqui. Ah, mas foi a mesma coisa no Emirates Stadium. Mas o Barça fez 1-0, aí o Elneny fez aquele golaço. Foi golaço. E tava pressionando muito o Arsenal. Um golaço muito, do Suárez muito. Também. Então, não foi então um golaço. Ah, eu achei que foi. Nossa, ele pegou de canela. Golaço, um golaço. Ele pegou de canela. Queria pegar de canela golaço. Toda hora. Que queria também pegar de canela e mandar no ângulo toda hora. Ah, mas tira um pouco da beleza. É. Parece Nossa, que ficou batata assim? Na perna aqui, ó. Eu não sei se ele pegou de canela aquela pegou, bola. Sim. Não foi de canela. Não foi gol, não foi, gente. Então... Foi um golaço. Mano, saiu uma pancada. Como que foi de canela, mano? Deixa eu te mostrar aqui, peraí. Tá com canela roxa agora. O Giovanni é um cara do contra aqui na bancada. Não sei se vocês perceberam. Ele isso. É torcedor do Madrid. É. Esqueceu desses detalhes. Sim. Mas enfim, o Barça é pleno favorito pra ganhar essa Champions League, né? Pleno favorito e mais uma vez, grande atuação do trio MSN, né? Gol de pra Neymar, Suárez e Messi. E é um time que todos tá pronto, golaços, né? 37 jogos invicto já? Não, mais. Acho que 39 já. 38, acho que jogos 37 invicto. 37 foi contra o... A última... Sem ser contra é muita coisa. Do é muita coisa, é um time Eibar. Que... O Eibar, Eu acho que foi contra é um time Eibar. Que joga Eibar. Bem todos os jogos, goleia todos os jogos. É, com certeza é um Eibar. Sério candidato a ser campeão e ser bicampeão. Se não cruzar antes, né? Porque amanhã tem um sorteio da Champions, se não me engano. Estaremos acompanhando ao vivo esse sorteio aqui na Arquibancada. Não, mentira, não estamos nessa. Muito cedo. É, muito cedo. Mas o programa que vem a gente pode falar. Querido ouvinte vai saber. O programa que vem a gente vai falar com certeza. Com certeza. E vai falar dos prospectos e retrospectos também desses competições. É, eu acho que, a não ser que cruze Barcelona e Bayern, né? Que seria uma final antecipada. Tomara que não, né? Eu quero muito que aconteça isso. Agora não, agora não. Eu quero muito, eu não quero que a final seja Barça e Bayern. Por quê? Tá com raiva do Bayern. Você prefere que seja Wolves e Benfica, assim? Não, eu quero... Ó, agora vai que... Vai ser City e Benfica. Agora que a Juve passou... Meu favorito... Passou. Ó, eu tô falando, tô cravando aqui. O Benfica vai chegar no mínimo na semifinal. dessa Champions League. Ah, se cruzar com o Wolves, tem chance. Não, Wolves. O Benfica tá jogando. Mesmo que cruzar com o Wolfsburg, o Wolfsburg vai passar e a Benfica não. O Benfica tá jogando muito, de verdade. Comandado por Jonas. Pelo Jonas. Jonas é o matador. Roger Carvalho. Não, isso é porque a imprensa espanhola... É um meia. Não é o Roger Carvalho do Palmeiras, pelo amor de não, Deus. Não, já pensei no Roger também do Grêmio. Não. Não, o cara usou o mesmo penteado do Davidson nisso. E só pra... Só pra complementar que vocês estão falando de invencibilidade, A maior marca de invencibilidade em ligas europeias é da Juventus, inclusive, entre 2011 e 2012, que foi em 43 jogos sem perder, sendo que foi 26 vitórias e 17 empates. A próxima, se o Barça, o que eu não duvido que ganhe o próximo jogo, ou empate o próximo jogo do espanhol, ele alcança o Nottingham Forest de 1970, que ganhou duas Champions seguidas. Recordes e mais recordes, né, pra essa equipe do Barça. E por aí vai. A tendência é bater cada vez mais os recordes que jogando essa bola. Nossa, que o Barça tá jogando. Tá jogando demais. Esse ataque é muito bom. Eu quero ver esse ataque dominar a bola de ouro. Ser primeiro, segundo e terceiro. Ah, mas com certeza isso vai acontecer. Sim. Apesar que tem o Cristiano Ronaldo também tá jogando bem. Tá. Se for parar pra pensar. Faz os gols dele. O cara tem 13 gols na Champions, cara. Ele tá jogando muito. Como que eu tô jogando? Calma, Madrid. Mas, a gente ficamos no modinho aqui nessa mancada. Modinho é o seu. A questão do Cristiano Ronaldo é que, tipo, por mais que ele esteja jogando muito, é complicado tirar os três. Sim. E isso, mesmo admirando o futebol dos quatro, e os quatro estando jogando muito, é uma sincronia muito. Ah, mas eu acho que os três vão ser Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Eu acho que o Suárez não vai pra esses três. Bom, não sei, mas é engraçado que nem o Luiz Henrique se atreve a tirar, né, um desses três. Então, pode estar acontecendo o que acontecer, ele faz as substituições dele, mas ele nunca tira o trio. Não, no começo do trabalho dele no Barça, ele sempre inventava de tirar um dos três. Aí ele viu que... E a torcida ficava... É louca. Irritadíssima. Aí quando ele parou com essas graças, o Barça começou Aí ele viu pra não se mexer, não tem que se mexer com eles. Deixou de ser doidão. Não tem que mexer com eles, Porque qual que é o sentido de você tirar um deles? Nenhum. Os caras não cansam. Não cansa, joga fácil. Mas assim, eu queria muito que tivesse um Real e Barça nas quartas de final, assim, um clássico, o Atlético de Madrid contra podia. Real. O Atlético de Madrid é uma equipe que eu acho que pode surpreender. É porque... igual o Benfica. Porque o cara tá gostando. Pode ter passado nos pênaltis. Eu torço pros que ninguém acredita, entendeu? O Atlético de Madrid então pode... Então eu com o Torino tenho que ganhar o Mundial. Ah, não, mas o Torino, filho. Mas, gente, o Atlético de Madrid passou no sufoco pelo PSV, mas é uma equipe que é muito forte. Eu acho que é muito forte e sempre incomoda o Barcelona. Se cruzar com o Real Madrid, eu diria que o Atlético passaria. É uma equipe que vai dar trabalho, eu acho. O Atlético, ele perdeu pro Barcelona, na casa do Barcelona, só de 2-1. Com um jogador a menos, com um jogador dois a menos, e ainda mais o Felipe Luiz, que é fundamental para a defesa do Atlético. É muito forte. E o Barcelona, falando de Barcelona ainda, o Barcelona joga contra o Villarreal fora de casa, jogo que difícil. É o quarto colocado, então não é um jogo fácil. Mas falando de novo do Atlético de Madrid, por exemplo, eu vejo o Atlético de Madrid melhor preparado que o Manchester City, por exemplo. Ah, sim. Eu acho que é uma equipe muito mais equilibrada que o Manchester City. Acho que o Manchester City cai na próxima fase. Também acho. O que seria o fator Simeone, Fred? Ah, ele é um grande treinador. O Manuel Pellegrini não tem a mesma capacidade de, concordo, de comando e dele. E o Pellegrini tá saindo também do City. O City tá muito desmotivado. City tá jogando sem vontade. Eu acho que o City é o eterno favorito. Eu acho que vai demorar muito. Mas o City nunca chegou nas quartas de final. É, a primeira vez que chega. Eu acho que o City é uma questão de, tipo... O Pellegrini tá saindo, o Yaya Touré não tem mais o mesmo rendimento. Por exemplo, se pegar o Atlético de Madrid, é um time muito mais acertado, tem o Simeone, tem a torcida. Então, e o Simeone puxa a torcida pro jogo, né? Não é só os jogadores que ele E o Wolfsburg, acho que também pode incomodar. Eu acho que não. Tem o Draxler. Campeão da história também do Wolfsburg. Sim, uma torcida fanática. As torcidas alemãs. Dentro de casa, o Wolfsburg é muito forte. Todas, muito forte. Não tem nenhuma que não... Acho que pode incomodar que no campeonato alemão eles não estão encantando tanto, né? Mas tem uma curiosidade aqui na minha cabeça, que agora vocês falaram de torcida. Conta. Pode falar, solta. A Muralha Amarela, conhece? É lógico. Do Borussia. Do Borussia. Então, eles vendem todos os jogos antecipadamente, são 60 mil ingressos, por isso que lota todo jogo. Aí 20 mil eles dão pra turista. Eu li isso ontem que lembrei agora. Na Europa, a maioria muito obrigado pela informação. A maioria dos estádios na Europa lotam, né? Todos os jogos. É difícil você ver algum estádio vazio. Do Borussia, então, é a melhor média de público já há vários anos consecutivos. Será que se fizessem isso aqui no Brasil, lotaria mais? A diferença é que na... Eu acho que sim, viu? Na Europa... Porque... Na Europa, eles vendem aquele season tickets, né? Sim. Você compra 30 jogos de uma vez, 30 jogos de casa. Mas eu acho que aqui no Brasil ajudaria isso, porque você vai pensar em algum jogo da décima rodada. Você não vai saber se o time vai estar bem ou não. Você vai querer comprar pra ver aquele jogo. Mas então nesse programa, se você não puder ir no jogo, você pode colocar num site específico de vendas pra torcedores interessados. Aqui no Brasil, provavelmente, iriam vender seu time... Aqui é complicado. Vamos mudar de... Não, já que a gente tá falando de Europa, é que teve muito jogo... Obrigado. Teve jogo pela Liga Europa hoje. E o Borussia ganhou por 2-1. É isso que eu ia falar. Borussia ganhou a volta também? Também. Ganhou. Ixi. Acabou de ganhar. E acabou de acabar o jogo do Manchester United contra o Liverpool. O Liverpool empatou por 1-1. Passou. Então, passou. Os Reds estão Klopp. Voltando, hein? Klopp. Ó, Jürgen Klopp é um dos maiores esse técnicos. Esse é o cara. E o Liverpool já tinha ganhado de 2-0 lá no Anfield. Agora foi empate no Old Trafford. E agora o Liverpool passou. Além disso, o Sevilla está ganhando de 3-0 do Basel. 6 minutos de acréscimo, vai acabar agora. O Borussia está ganhando de 2-1 lá no White Hart Lane. Acabou agora? Acabou. E o Borussia classificado. E o Braga tá ganhando de 4-1 do Fenerbahçe. Passou o Braga, então. Isso é... Braga passou. Lá em Portugal. Primeiro jogo, o Fenerbahçe ia vem. Não, mas até aí, a Lazio perdeu pro Sparta Praga em Roma, né? 3-0 também. Lá no Estádio Olímpico. E você, antes do jogo, falou, né, que a gente tava começando o programa, tava 1-0 pro United. Você falou que ia empatar 1-1. Eu tenho acertado muitos placares ultimamente. Eu aceitei que São Paulo ia empatar. Entendeu? Entendeu? O cara sabe de futebol. Entendeu? Fala o número da Mega Sena aí pra nós. Mas enfim, infelizmente a gente vai ter que acabar o programa, né? Amanhã tem muito mais. Boa noite, Zé. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Luciano, Pedro, Fred e Giovanni. E até a próxima. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Luciano. Quero mandar um beijo pra Heloísa que tá aqui, que ela volte mais. Boa noite, querido ouvinte. Tem coisa aí, hein, galera? Tem coisa aí por trás. Mandem perguntas. Boa noite, Fred. Boa noite, Luciano. Boa noite aos amigos da bancada e aos ouvintes. Boa noite, Pedro Rocha. Eu falei mandem perguntas porque tem o nosso encarregado das mídias sociais pra receber essas perguntas, né? Então, boa noite, querido ouvinte. Dá tchau logo aí. Boa noite a todos da bancada. Valeu, Flavião. E até a próxima, galera. Eu queria agradecer principalmente ao nosso sonoplasta Flávio Rangel, a Heloísa Lisboa aqui, que fez um ótimo trabalho como repórter especial desse querido programa. E, infelizmente, a gente tem que finalizar. Então, a gente fica por aqui. Boa noite, ouvinte.